daqueles que ninguém entende como é que um ser humano é capaz dessas coisas. Crime, crime, crime, crime, crime. Daqueles que ninguém entende como é que um ser humano é capaz dessas coisas. Coisas de psicopatas. E o pior é que esse transtorno de personalidade não tem cura.